sosial, bro. Nungguin dia. performance by DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Oh, lagunya yang enak dong. hatiku yang tulus selalu mencintai dan menyayangimu segenap jiwa. Thank you.

Warga Kesia. Hihihi.